Thank you. 322, a câmera de estação, direcionada para o Mais de Uma, desça para o nível de voo 050, ajuste na 012. Autorizado no Aritápio, o Mais de Uma, 3. Salvador, azul, 090 graus, 0 graus, 0 graus. Autorizado com o voo 090. aproximado do Alessandro de Pista 9-0. Dessa vez, o senhor está de estar com o 2010, a porta está. Salvador, boa tarde, boa noite, eu chamo a linha 3, 2, 2, 9, 6. Boa noite, chamo a linha 3, 2, 2, pouso autorizado, 0, vento, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lembre pouso na 10, eu chamo a 3, 2, 2. Pode diminuir o brilho do lado pra gente, por favor? Confirme? Diminuir um pouco o brilho, pode ser? 208, obrigado, boa noite, 2043. Salvador, boa noite, 2043. 2043, boa noite, está com a alarma do colágio, suba para o nível de voo 360, sai da São Roma. 360, São Roma, 2043. frequência 12835, até 12851, no Felipe Gomes. 3290, acendente estação, autorizada chegada por mais de uma, deixa para amigo de voo 050, ajuste na 092. autorizado o TAP. 3096, 3 final para seguimento, ele é 7870, 2 para 2010, já está estabilizado. Thank you. Porto Grato, azul 4405. Controle Salvador, boa noite, azul 4405, São Bruno, transição, Monte Vá. Azul 4405, contato com a Banda de Colagem, suba para o nível de voo 320, sobe São Bruno. Sobe 320, São Bruno, azul 4405. Zero nove meio, estabilizado. Zero nove meio,